Dükkan. Dükkan. Que eu quero poder andar feliz onde eu cresci. Meu habitat natural é a vila, eis-me aqui. E é como dizem, né, fi? Já cansei de ouvir: se você é do mutirão, vai morrer pobre, fi. Que eu quero pra mim é minha casa aqui onde eu cresci. Deixa os cururu querer falar o que é melhor pra mim. Meu trajeto, minhas escolhas, é meu Deus quem guia. Que eu quero é um palco no mutirão pra eu cantar minhas rimas. Quero que os meus filhos cresçam aqui como eu, jogando bola na quadra, na igreja, louvando a Deus. Quero sim trocar uma ideia na rua depois do culto, ver o adoração periférica pregando no mundo. Chega de guerra entre quebra por causa de droga. Ei, governo pobre quer emprego, tio, e não esmola. São vários que estão comigo sempre lado a lado. Família ADP, mais uma vez muito obrigado. Quero ver os meus manos que estão ali na quina, sem droga, sem treta, mas portando uma bíblia. Meu pensamento tá aqui, simples, puro e sincero. Revolta mais revolve, é igual a cemitério. Que eu quero ser feliz no meu barraco então. Que eu quero viver pra Cristo longe da ilusão. Que eu quero ver meu rap louvando ao Senhor. Manter minha vida no altar é o que eu mais quero, nego. Que eu quero ser feliz no meu barraco então. Que eu quero viver pra Cristo longe da ilusão. Que eu quero ver meu rap louvando ao Senhor. Manter minha vida no altar é o que eu mais quero, nego. Eu sei e vejo vários que não dois por dois não se entregaram pro crime em meio às condições. E tão vivendo feliz no gueto e entenderam que nem tudo nessa vida é dinheiro, nego. É, eu quero sim ver meu som tocando mesmo, e os maloqueiros no fundo da cela tudo se convertendo. Eu quero sim ver Cristo usando rap nos palcos da favela, em todas as quebras do DF. Queria tanto resposta pra minhas perguntas, queria tanto irmão tirar a pedra das ruas. É, queria sim viver sem medo de perder pessoas que amo, que escolheram aprender de um jeito mais difícil, trancado numa jaula. Escolher o crime pra trampar e hoje só resta o trauma. Existem várias formas e jeitos pra aprender, cada um faz sua escolha. Eu escolhi viver com Cristo. Sabe, irmão, existem três formas de você aprender as coisas: ou você aprende com o erro dos outros, ou você aprende com seus erros, ou você deixa Cristo te ensinar. Sabe, eu escolhi a terceira opção, eu deixo Cristo me ensinar, certo? É o que eu quero pra mim, é o que eu quero pros moleque, tá ligado? É o que eu quero pra todo mundo, muita paz, isso é o que eu quero. Que eu quero ser feliz no meu barraco então. Que eu quero viver pra Cristo longe da ilusão. Que eu quero ver meu rap louvando ao Senhor. Manter minha vida no altar é o que eu mais quero, nego. Que eu quero ser feliz no meu barraco então. Que eu quero viver pra Cristo longe da ilusão. Que eu quero ver meu rap louvando ao Senhor. Manter minha vida no altar é o que eu mais quero, nego.